Levantamos sobre o futuro que se segue, não podemos nos tornar. Leigo o que acontece, o escuro obstruiu os olhos da verdade. Temos que tirar o manto da maldade. Sempre a esperança é a última que morre. Então acreditamos na vida que nos envolve. Olhe esta terra, respire este ar. Solte o seu grito, temos que lutar. O tempo passa, passa o tempo e a vida passa rápido. Nós observamos e mudamos nossos atos, corrigindo com palavras os erros do passado. E você, mesmo assim, não escolhe o seu lado. Fica em cima de um muro, fingindo estar calado. Fique em cima de um muro, fingindo estar calado. Te darei um pequeno aviso, amigo, não fique indeciso. Ou siga nosso caminho, ou cairá em um abismo. Andando pelas ruas, tropeço nesses fatos que um dia me falaram que iam ser tapados. Olha a juventude que está sempre faminta, a comida que se espera sumiu das suas vidas. Que se expanda a sociedade racista, pode crer. Que se expanda a sociedade racista, vai se lascar. Que se expanda, exploda, se exploda. Que se expanda a sociedade racista. Mas, antes que eu morra, eu quero lhe falar da sacanagem que acontece aqui nesse lugar. O que impede que a nossa era seja eterna, que ela morra por aqui. Só assim nossas ideias divulgarão a miséria. Miséria não é somente o que se vê, tem origem na fome, na ambição do homem que tem poder. Baseados pelos fatos votados na Câmara e Senado, porque fatos verdadeiros irão esconder. No passado era assim, lutamos para mudar e resgatar tradicional moral, integridade popular. Sociedade fez uma lavagem cerebral, até parece bobagem. Tenha sido através da TV, do rádio e do jornal. Pensavam eles que não éramos politizados, pobres, coitados. Não imaginavam que há muito tempo estávamos preparados. Vamos sugerir ao povo a não se expor novamente ao ridículo, em acreditar em patético político. Sempre tive, ainda tenho meu ponto de vista. Condeno a violência e venero a justiça. Não quero entrar em discórdia com ninguém. Vou falar a verdade, faça mal ou bem. Eu vou falar e com certeza vão me criticar. Isso me dará força para continuar. Que se expanda a sociedade racista, pode crer. Que se expanda a sociedade racista, vai se lascar. Que se expanda, se exploda, expanda, se exploda. Que se expanda a sociedade racista. Certa noite em minha casa, vendo televisão, testemunhando o fato, corajoso, feito pelo irmão. O que você faria como um cidadão com um salário mensal? Qual a sua posição naquele momento? Vendo em um beco sem saída, perdeu a cabeça, baixou a frase demagoga, menosprezou o repórter, fugiu do assunto. Dublei de PR, o povo não é vagabundo. Vem semana, passa mês, chega o ano. Os filhos da puta prometem soluções e mais e aceitamos como um bando de animais irracionais que se dizem querer ajudar. Pelo contrário, só vão atrapalhar. Não tem chance aos trabalhadores de tentar mudar. Como não tem nada a perder, eles irão se revoltar, quebrar, enfim, matar. A vida que eles levam não dá para aguentar, é sofrimento demais e eles estão se lixando. Não sabe o que passamos, necessidade e angústia. Às vezes temos vontade de sair matando. Não adianta, matar não é a solução. A solução é cantar para mostrar que sabemos lutar. Que se expanda a sociedade racista, pode crer. Que se expanda a sociedade.